mente gira e o corpo se mantém inerte. A voz se cala e se propõe a morte lenta. Eu decidi cear com a arte, pois a vida não se sustenta. A alma dança e os joelhos não obedecem. A mente gira e o corpo se mantém inerte. A voz se cala e se propõe a morte lenta. Eu decidi cear com a arte, pois a vida não se sustenta. São pés brancos na calçada de um balé que nunca cansa. Prefere acreditar somente num Deus que dança. Psicodélicas criaturas em aladas caravanas entoam cantos, nada santos, a caminho do nirvana. São bolhas e borboletas versus medo e densidade. Os que voam procuram a cura da gravidade. Eu aprendi a voar, agora não sou mais escravo. Quebro algemas do real pra viver no abstrato. Vou caminhar pelo espaço, vou me guiar pelos astros que me levam num banquete em festa oferecida a Baco. Eu vou subir pra cima ignorando o pleonasmo, seu racismo, fascismo, seu hilário, sarcasmo, seus calcanhares presos no concreto da certeza. Meus ideários fazem apologia, leveza, tipo a favela revela a pipa que vai lá no céu, imunizada da maldade pelos versos de cordel. Rádio tipo uma lebre girando tipo uma pluma. É uma biguel dançando break com batidas de macumba. Então que sejam milhares, então que tragam seus pares. Então me tragam mais versos que é pra eu fazer malabares. Não vou esperar fevereiro, vou convidar os partideiros. Eu me atrevo criando, versando meu samba enredo. Minha caneta é mestre sala nas palavras que escrevo. Irresponsável igual Garrincha, intenso igual cisne negro. A alma dança e os joelhos não obedecem. A mente gira, e se propõe a morte lenta. Eu decidi cear com a arte, pois a vida não se sustenta. A alma dança e os joelhos não obedecem. A mente gira, o corpo se mantém inerte. A voz se cala e se propõe a morte lenta. Eu decidi cear com a arte, pois a vida não se sustenta. Flores, flores, borboletas, sakuras e sol nascente nos compassos de Fibonacci. A vida se faz presente na ciranda, é vital correr na batalha pelos segundos. O dinheiro corrompe mentes para exaurirmos o mundo. A dança da vida efêmera e os passos são complicados. E a cada passo fora muitos são pisoteados. Outros lisonjeados enxergam por outro prisma. A ciranda se faz bela e transmite seu carisma. Compasso na crescente enquanto aumenta a expectativa. Alguns se tornam mais crentes de que a outra alternativa. Parar, contestar e lutar, divertir, trabalhar e viver. Buscando se equilibrar para evoluir. Pois o ser no retorno aos sonhos de infante. Cúmulos desenham o céu, retire a dor de seu semblante. Esqueça o gosto do fel, viva a vida intensamente. Navegue o mar da tranquilidade. Abra as janelas da mente na busca pela felicidade. O mel traz a leveza pros que se acorrentam em cédulas. Há quem vê beleza no revoar das libélulas. Que seguem pra cima pra sempre como um brindar de taças. Meninos que correm descalços, pés que parecem ter asas. Casas flutuam nas nuvens, cidade saiu do lugar. Por isso deu o primeiro passo para aprender a voar. Na ciranda da vida dance e use os passos com destreza. Na felicidade cante em apologia à leveza. A alma dança e os joelhos não obedecem. A mente gira e o corpo se mantém inerte. A voz se cala e se propõe a morte lenta. Eu decidi cear com a arte, pois a vida não se sustenta. A alma dança e os joelhos não obedecem. A mente gira e o corpo se mantém inerte. A voz se cala e se propõe a morte lenta. Eu decidi cear com a arte, pois a vida não se sustenta. Só poderia acreditar num Deus que soubesse dançar. E quando vi meu demônio, pareceu-me sério, grave, profundo, solene. Era o espírito da gravidade, ele que faz cair todas as coisas. Não é com ira, mas é com riso que se mata. Coragem, vamos matar o espírito da gravidade. Eu aprendi a andar, desde então passei por mim a correr. Eu aprendi a voar, desde então não quero que me empurre pra mudar de lugar. Agora eu sou leve, agora vou, agora vejo por debaixo de mim mesmo. Agora Deus dança em mim.